sair da ladra para comprar no fim de contas um trio de coisas velhas. Um prato com uma quadra, um chicote de três pontas, a guitarra sem cravelhas. Um prato com uma quadra, um chicote de três pontas, a guitarra sem cravelhas. Um prato de loiça antiga tinha a graça pura e santa de uma cor harmoniosa. Tinha um trecho que antigas ainda hoje se canta, de João Linhares Barbosa. Tinha um trecho de cantigas ainda hoje se canta, de João Linhares Barbosa. A guitarra cantareira era de um fidalgo afamado pela sua valentia. Uma cigana embusteira furtou de um trem brasileiro que rondava a moraria. Uma cigana mosteira por todo o trem bradonado que rondava a moraria. Tinha outra graça ao chicote, outrora com aparato fez bater as traquitanas. Impondo a cadência ao trote pelas mãos do Chico Mulato às pilecas do Zé Gama. E pondo a cadência ao trote pelas mãos do Chico Mulato às pilecas do Zé Gama. Prato, chicote e guitarra falam como um livro aberto e traduzem fielmente a trilogia bizarra que eu encontrei ali perto do Arco de São Vicente. Trilogia bizarra, eu encontrei ali perto do Arco de São Vicente. Olá, olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Tudo bem consigo? Já cá estamos para mais uma edição e, tal como eu disse no dia 31 de dezembro, a partir de agora vamos ter um formato diferente. O programa vai apenas ter duas intervenções e sete fados. Espero que goste da nova... Enfim, da nova sequência. O programa, ele tinha nove fados. Realmente ficava muito em cima do tempo. Às vezes ultrapassávamos os minutos que nos estavam destinados. Mas para todos os efeitos, enfim, era sempre um prazer estar consigo. Mas pronto, vamos continuar a estar. Como era dois fadinhos, é um facto, mas... Para todos os efeitos, vamos continuar a estar juntos aqui no nosso canal 1 e no Diga Lá ao Senhor Fado. Iniciamos com Corri à Feira da Ladra. O tema é-nos apresentado, ou foi-nos apresentado, pelo fadista João Brasa. É verdade, foi desta forma que iniciamos mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Pode participar no programa enviando o seu pedido, a sua sugestão musical, a sua dedicatória, para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Também pode, ali naquela barrinha do menu que diz peça uma música, basta clicar aí, preencher e enviar. Com respeito, como é que eu posso dizer, com respeito à participação por voz, pode fazê-lo de duas formas. Pode adicionar o nosso Skype com o nome Skype Rádio Antena Web, ou se quiser ligar para cá, 910106983, 910106983, e entrar aqui no nosso programa, participar neste espaço radiofónico que é o Diga Lá ao Senhor Fado, um programa que também se destina a cumprir as suas dedicatórias e os seus pedidos musicais. Hoje vamos iniciar, depois do tema do João Brasa, com Tony de Matos e o tema Rosa Vaidosa. Seguimos depois com Maria Madalena, na voz de Lénita Gentil, e também com Deite um Nome em Minha Cama. Quem canta é Beatriz da Conceição. Voltamos daqui a pouco para mais 3 fadinhos. Até já! Mora num andar em frente ao meu, vive só assim como eu também. Só sei que se chama Rosa, é uma rosa vaidosa que se julga mais do que ninguém. E na rua quem lhe quer falar, se responder só com altivez. Põe toda a gente distante, lá vai seguindo elegante, nem sorri para mim uma só vez. Mesmo as rosas de qualquer jardim nunca viram uma rosa assim. Estou na esquina à sua espera e até cheira a primavera quando ela passa por mim. Há quem diga com verdade, pena ser tão vaidosa. Ai, se ela quisesse um dia na minha vida sombria, faz tanta falta uma rosa. Ai, se ela quisesse um dia na minha vida sombria, faz tanta falta uma rosa. Quem diga com verdade, que pena ser tão vaidosa. Ai, se ela quisesse um dia na minha vida sombria, faz tanta falta uma rosa. Ai, se ela quisesse um dia na minha vida sombria, faz tanta falta uma rosa. Por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Uma das tantas do céu foi Maria Madalena. Desse amor que nos encanta, até Cristo padeceu para poder tornar santa. Quem por amor se perdeu, a Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, a Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, fez da maior pecadora uma das santas do céu. Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. E por isso, quem sabe amar, não chora, não tenha pena. E de tanta que pegou, da maior à mais pequena, e de tanta que pegou, da maior à mais pequena, ai, aquela que mais amou foi Maria Madalena. E aquela que mais amou foi Maria Madalena. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. aberta no meu outono. Depois amei em silêncio, que é uma forma de abandono. Deito no rasgada em lençóis de sono. Tentei ser tudo o que era nas horas da mão para corpo e campo aberto ao vento. Tentei ser a primavera e cantei meu triste nada. Vita ao canto, vita ao canto de amor, por te viver e sonhar. Onde eu não posso morar. Deito o nome em minha cama, aberta no meu outono. Depois abeita em silêncio, que é uma de volta ao auditório depois destes três temas, o último dos quais de Beatriz da Conceição, chama-se Deite um Nome em Minha Cama. E por minha parte estamos já a chegar ao fim de mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Eu vou-vos deixar com mais três temas, mas antes de passarmos à música propriamente dita, quero recordar como é que pode participar. Basta que o faça de duas formas. Se quiser por escrito, tem o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então o nosso Peça uma Música, presente no menu de todos os canais. Aí é só preencher o nome, o e-mail, se quiser receber resposta, e o programa selecionado na caixa, que neste caso é o Diga Lá ao Senhor Fado. E então aí, já sabe, é só selecionar e fazer enviar. Depois, se quiser por voz, tem duas formas. Ou pelo nosso Skype, basta adicionar-nos com o nome Skype Rádio Antenaweb. E se quiser também pode participar pela linha telefónica, o 910106983. Se estiver fora de Portugal, tem o indicativo 00351, que foi coisa que há pouco não disse. Mas é, se quiser pode participar ligando para o nosso número. Para os portugueses é este, 910106983. Se estiver fora do país, tem que acrescentar o código de país 00351, que é o código do telefone. E agora então, vamos às últimas três músicas de hoje. Fernando Maurício com Fado Alfama, Saudade dos Santos com O Meu Amor Marinheiro e Emílio dos Santos com Minha Mãe é Pobrezinha. Um fado muito bonito que vai fechar a edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Entretanto, mete-se o fim de semana e só voltamos na próxima segunda-feira. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima sexta-feira. Daqui a um bocadinho chega mais uma edição do Lugar Algures, na companhia do Canal 1. Fique bem ouvinte, boa tarde para si, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira. de tradições. És um lugar de carinho e de sincera amizade nas minhas recordações. És um lugar de carinho e de sincera amizade nas minhas recordações. Vai de gente do mar, varinas e marinheiros são fruto que nos dá. Honras no trabalhar, alegres e galhofeiros, no descanso e boa paz. Honras no trabalhar, alegres e galhofeiros, no descanso e boa paz. Quando tens uma tristeza no coração, magoado, cantando a sabes dizer. Teu fado é uma reza e desabafas num fado a razão do teu sofrer. Teu fado é uma reza e desabafas num fado a razão do teu sofrer. Usando por garridice traveiros sem enfeitar o beijo mais recatado. És mais velha que a velhice, mais marinheira que o mar e mais fadista que o fado. És mais velha que a velhice, mais marinheira que o mar e mais fadista que o fado. Está a ouvir? Diga lá ao Senhor Fado. Ondas do mar que teimam em querer beijar teu corpo erguido às marés. Tenho ciúme do vento que me atraiçoa, que vem beijar-te na proa e foge pelo convés. Tenho ciúme da lua cheia que no teu corpo se anuleia para contigo ir bailar. Tenho ciúmes das ondas que se levantam e das sereias que cantam para ti encantar. Que à noite a lua muda cor aos teus cabelos. Não olhes para as estrelas, porque elas podem roubar o verde que há nos teus olhos, teus olhos da cor do mar. Cor aos teus cabelos, não olhes para as estrelas, porque elas podem roubar o verde que há nos teus olhos, teus olhos da cor do mar.